Está começando mais um QG do Dólares e o assunto de hoje é os anúncios que a Panini fez aí dos novos mangás e os mangás digitais da editora. E por algum motivo ela não anunciou. Você está falando com o seu host de sempre, Paulo Raposo, e vamos ao assunto. Na sexta-feira agora, dia 20... Não, na sexta não, foi na quinta. Na quinta-feira, dia 24... A editora Panini divulgou, assim como quem não quer nada, três novos mangás. Os mangás anunciados pela editora foram Yoragisou no Yuna-san, Ototo no Oto e Beastars. Sendo que são três mangás bem diferentes, né, de certa forma. São mangás interessantíssimos, né. Futuramente tem a notícia na qual detalho melhor sobre cada um deles, né. Mas só pra mencionar, Yoragisou no Yuna-san tem 13 volumes até o presente momento. Conta com um anime de 12 episódios e 3 ovas. O 14º volume está previsto para sair no dia 4 de fevereiro, ou seja, quando esse podcast for ao ar, ainda não terá saído. Ototo no Oto é um mangá que ele tem 4 volumes no total, conta também com live action em 3 episódios, que foi lançado em março do ano passado. E Beastars conta com 11 volumes até o momento. Porém, é um mangá que ele já ganhou alguns prêmios. Ele ganhou o manga Taisho, ele ganhou a Kodansha Wars, se não falha a memória. E, ou seja, são três mangás que eles têm públicos distintos, são obras que elas são razoavelmente um escambau, né? Elas são bem interessantes e merecem muito a atenção do público. Então, assim, são obras que não tem data pra sair, porém o que foi anunciado também, né, mesmo dia desse anúncio, é que todas as edições 1 dos mangás que foram anunciados, que serão lançados neste ano, terão algum brinde especial. Muito provavelmente uma capa-página, mas é interessante saber que sempre virá alguma coisinha no seu volume 1 pra quem quiser comprar. Desses três, eu posso dizer que eu irei comprar os três, porque, né, gosto razoavelmente bastante de mangás. E o Yoragisou no Yuna-san é divertido. O Ototo no Oto eu não cheguei a ler, então eu não posso comentar, mas Beastars eu li recentemente, dei uma lida pra ver como é que é, e eu também achei bem interessante todo o plot. Então sim, eu irei comprar os três, mas basicamente só deixando esse adendo aqui bem rápido. Originalmente era só pra falar desses três anúncios, porém teve uma coisa que eu encontrei hoje que me fez optar por fazer esse podcast voltado exclusivamente, focado mais nesse detalhe, que são os mangás digitais da Panini. A Panini, como todo mundo sabe, anunciou o ano passado que lançaria mangás digitais. E logo de cara foram feitos o anúncio de 10 títulos, sendo eles Alive, Wanted, Nisekoi, Toriko, Bleach, Jojo. Pera. A Panini originalmente anunciou aí um total de 10 títulos no ano passado, que anunciou várias aspas, né? Vazou no ISBN. Que foram Alive, Wanted, Bleach, Jojo, The Promised Neverland, Tokyo Ghoul, Toriko, Aoharaido, Oremonogatari e Nisekoi. Esses 10 volumes vazaram no ISBN, sendo que desses 10, Bleach, Tokyo Ghoul, Jojo e Aoharaido foram anunciados oficialmente, né, na RS Comic Con, a Comic Con do Rio Grande do Sul. Porém, muito não foi dito. Os volumes começaram a sair aí, originalmente saíram os primeiros volumes de alguns deles de forma tímida na Amazon. Porém, hoje eu estava fuçando uma pequena coluna do J-Box, no qual o Lê mencionava que ele leu o volume 2 de Neverland no próprio... na Kindle. E eu já tinha lembrado de ver recentemente num grupo de Facebook que Tokyo Ghoul já estava disponível até o volume 10. Isso me despertou uma curiosidade de tentar descobrir como é que andava esses mangás digitais da Panini, porque misteriosamente ninguém informou nada. E qual não foi minha surpresa ao descobrir que basicamente os 10 anúncios já estão disponíveis? Sendo que a Live está disponível seu volume único, Wanted também está disponível seu volume único, Bleach e Jojo estão disponíveis os primeiros volumes, Promised Neverland está igualado à edição física e à edição digital, ou seja, os 3 volumes estão disponíveis. Tokyo Ghoul tem 10 volumes disponíveis. Toriko tem 11 volumes disponíveis. Aoharaido e Onemonogatari chegam no além e já estão com a coleção completa disponíveis. E Nisekoi está até o volume 14 disponível. E basicamente o porquê eu estou falando disso, porque você, querido ouvinte, talvez não tenha ouvido nada referente a esses lançamentos. Talvez eu tenha ouvido sobre Jojo, um ou outro ali que foi divulgado nas notícias, mas ninguém chegou a comentar que já tinha todos esses volumes disponíveis, e mais do que isso, tem 2 séries completas. Então, assim, meu ponto aqui é basicamente comentar que De nada adianta você fazer anúncios de novas obras, nada adianta você ir e lançar os físicos, às vezes com uma qualidade melhor, várias aspas, por R$22. Não vou meter a parte de preço, nada adianta você reclamar que não vende, fazer aumentos exorbitantes de 4, 5, 6, 7, 7 reais aí. Nada adianta isso, porque o principal você não faz, que é divulgar seu lançamento, pelo menos nas redes sociais. Porque se tivessem divulgado esses materiais digitais de forma oficial na própria página da Panini, talvez a resposta que eles tenham de compra fosse muito maior. Não sei como andam as compras, mas misteriosamente não foi divulgado nada. Alguns vazaram muito por cima. Então assim, a gente tem um problema muito grande, que é a Panini, ela não divulga seus materiais e ela simplesmente acha que o leitor tem que se virar para procurar material digital. E se você não faz isso com seus primeiros títulos, que são a sua porta de entrada para você ver se isso vale a pena, como é que você pretende que os outros títulos vendam bem, entendeu? Você tem duas séries que já literalmente estão encerradas. Você tem uma que está igualada à edição nacional. Você poderia fazer a divulgação quando você divulga o material nacional físico e divulgar o digital, ajudaria a vender, né? Sobre esses títulos, eu vou comentar um pouco melhor assim, mas soltar um pouco mais o verbo também na nova coluna que teremos, que é o Aconteceu no QG. É uma coluna bem mais diversa. O link tá aqui embaixo, assim como o link para cada uma dessas obras, se você também tiver interesse, falar, pô, Paulo, eu tenho interesse em comprar o digital e tal. É uma boa, especialmente Tokyo Ghoul, que tipo, só vou relançar nos 4 primeiros, então os volumes do meio ali, por exemplo, muitos deles ainda tão meio caro. Então, se você quiser começar a sua coleção digital, você pode começar, o link vai estar aqui embaixo, de todas essas edições que eu tô mencionando. Mas é isso, galera, é basicamente um pequeno disclaimer. Eu poderia ficar aqui horas discutindo, reclamando realmente aí disso, mas assim, em primeiro momento eu fico meus parabéns pelos 3 anúncios, porque são 3 obras que são interessantes, até 2 que tem material pra se assistir, só você procurar no Crunchyroll. Tem o Yuragi Sono e o Nasan completo, tá? Então, deem preferência pelo Crunchy, vão lá, assistam no Crunchy. Se você procurar, você também consegue achar os 3 episódios. E Beastars, só aguardo o lançamento, mas se quiser dar uma fuçada, dá uma procurada na internet, tem mais reviews, etc. Porque o pessoal fala muito bem da obra, é uma obra muito bacana. E como eu disse, maiores detalhes sobre autor, revisão de publicado, etc. Então também aí no link do post, tá bom? Então assim, galera, por hora é isso. Um abraço e tchau!